joga um campo 35-3 no meia. 35-3 no meia, reassuma a navegação autorizada no sinal visual da pista 17, chame torre 118 decimal, meia dúzia, bom pouso. Joga já na final da 17, torre 86, 35-3 no meia. Autorizado no soldador, no meu pé, decola a pista no site, cola direita, corredor axé, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 01 no meio. Siga, Bravo. Gente, Tango de Bravo, reporte visual com o litoral. Bom dia, passarinho do 2223, é o controle. Desse mantenha 2000, chegada a Bonf até a posição Bonf. Na Bonf, há duas opções para a sua aeronave. A primeira é em órbita aguardar a liberação da pista 10. A segunda opção é em Bonf ser vetorada para final visual da pista 17. Qual é que o senhor prefere? 2000, Bonf na Bonf, mas 2000 e solicita após Bonf, vetoração para 1-7. Então, positivo. Aguarde vetoração final visual 17. Passarinho do 2223 está sob vigilância. Ativo de entrada 2000 na Bonf, eu vou dar a vetoração após a posição Bonf 2223. Aciona a identificação. Vamos descer para 3000 com 0-8. Chegada Bonf. Até a posição Bonf. E na posição Bonf, duas opções. Como disse, para a aeronave à frente. A primeira é ficar em espera na posição Bonf. A segunda é uma vetoração para final visual da pista 1-7. Qual é que o senhor prefere? A segunda opção, vetoração para final da 1-7. O 6225, descendo para 3000. Afirmo, vigilância e aguarde vetoração para final de 17. Tango de Abravo. Tango de Abravo. Daqui do Pitaçu, linha do litoral, autorizada para a Féria Torça. Féria Torre em 118.6, bom pouso. 18.6, agradece. Tango de Abravo. Hotel Salvador, da Canel 6225. Prossiga. Eu estou voando reduzido aqui, tem um tráfego na nossa frente. A gente vai... Qual é o nosso número da pouso? Na 17 ou número 2, que será vetorado. Tá ok, então eu estou mantendo aqui 200 nós, porque a gente aumenta mais. Soler 6225, tráfego à frente está 17 milhas, a separação é suficiente. Motor de Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, ciente da decolagem, prossiga visual Manati, reporte livrando a CTR, Mike Eco Delta. Trabalho livrando a CTR, Mike Eco Delta. Passaria do 2223, sob vetoração para final visual da pista 17, curva à esquerda, voe para o A195. Limite dessa proa é a radial 305 de Salvador, reporte visual com a pista. Afirmativo, curva esquerda agora, proa 195, descendo para 2000, radial de limite é 305 de Salvador, 2223. Afirmo. Mike Juliette Romeo, prossiga. Ah, próximo ao terminal de São Joaquim, Canzaro, comprando o litoral sul para regresso. Gente, Mike Juliette Romeo, litoral, reporte farol da Barra. Ó, cara, eu tô comprando Iguatemi, após vindo do litoral para... Mike Juliette Romeu, o nosso radar informou a imposição do site invocada, então reporte atingindo a linha litoral, Mike Juliette Romeu. 94, melhor, 913, informação Lima, 1859, Bom dia, Azul 4131, chegada a mar e desço para 4 mil pés até a posição ITAP. Após ITAP, iniciaremos a atoração para a final visual da pista no set, Azul 4131. Perfeito, 4 mil pés até ITAP. Pois aguardo a vetoração, obrigado. Chanel 6225, dá presente vetoração para a final visual da 17. Curve à esquerda, voo e proa 195. Limite dessa proa é a radial 345 do VOR. Pro 195, limite a 345 do VOR, o 6225. Poste visual com a pista, 6225. Camará, 6225. Controle mais visante, o meu vai cancelar o ingresso na linha do litoral. Eu vou manter sobrevoo aqui na região de Pirajá. Eite, Romeu. Controle ao passar de 2223. Prossiga. Puramente visual, cancela o instrumento subsetor desse da altitude de tráfego. Ciente passaria do 2223, reassuma a navegação, complete a aproximação visual, aguarde transferência. Ativo agora a transferência 2223 da passaria. O que Luiz, que mantenha-se em condições visuais, atento ao helicóptero no sentido contrário. A 500 pés. Bravo Luiz, que reporte no farol da barra. Chanel 6225, desce e mantém 2000. 2000 pés, 6225. A 6 milhas da cabeceira, permanece visual? Afirmativo, visual 2223. Ciente, chame agora a torre em 118, decimal meia dúzia, tem um bom pouso, passaria do 2223. 18, meia dúzia, bom dia até já. 225, 8 milhas da cabeceira no 7. Informe visual com a pista. Afirmativo, 6225, ainda não visual. Que é 6225. Então, curve à esquerda, voe pro 170. 170, agora visual com a pista, 6225. Perfeitamente. 8 milhas da cabeceira. Complete a aproximação visual, chama a torre. 118, decimal 612. 118,6 ou 6225. Justamente na escuta regresso, Mike Eco Delta. Azul 9131, desse mantém 2.000 pés. 10 no 8 no altímetro. 31, desce e mantém 2.000, altímetro no 0, 1 no 8. Azul 9131. Senhor, descendo para 2.000 pés, confirma a fase de TAP para vetorar quase para a direita. Aqui é Azul 9131 no... em TAP, voo e duna, próxima à duna, iniciamos a vetoração somente uma única perna, a fim de que o senhor alcance as referências visuais com a pista no 7. Fazer uma aproximação suave, serena e em segurança. Assim será. Muito obrigado, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, até 3663, ciente da Lima. Bom dia, até 3663, eu controle. Estou ciente que o senhor pretende realizar a espera, então desça até 4.000 e em Bonf inicie a espera. Como o senhor vai fazer a espera para aguardar a pista 1.0 abrir, o senhor será o número 1 quando dá a abertura da pista. Hoje, então, descendo a 4.000, espera em Bonf. Em frente, reporta no 2. Um 3-1 da presente, vetoração para final visual da pista 1-7. Esquerda, voe pro, direita, voe pro a 060, limitado pela radial 330 do VOR e reporte visual com a cabeceira. Batido para 2.000, direita 060, reporte visual. Mike, Romeu. Ah, levando a BR-34, vai com a proa do, da linha do Litoral Sul, através do CAB, traga. Gente, Mike, Juliette, Romeu. Cruz Salvador, Cordel, bom dia, Guardião 02. Ô, Guardião 02, ciente, reposta na final para pouso. Ponta na final, Guardião 02. Sente Braço 2, que prossegue até toque remetido em Vera Cruz. Chame no regresso, Braço 2. Controle Salvador, bom dia. Azul 4898, transfere para a cidade limpa. 4898 da Azul, bom dia. Identifique, desce, mantém 050, chegada a Mari. 4298. O 4298, desce até o 050, informando que está estimando o pouso 1-1-1-7. Sim, é o número 2 na aproximação. A aeronave número 1, a aeronave da TAM, setor nordeste, vai esperar em bom. Se o seu problema espera na posição ITAP, nível 050. Vai programar em espera em ITAP, 050. Apolo Salvador, bom dia, Oxané 6225, livrando a sua escuta. Bateu no portão 01 no 6225. Dia 102, esteja atento ao helicóptero Mike Juliette Romeu nas proximidades de do CAB em direção ao litoral, também 500 pés, ok? CAB para o litoral Juliette Romeu, ouvi anteriormente o fone, mas agradeço a informação, para atento, 402. 02, sim. O Mike Juliette Romeu vai ingressar na litoral, altura do aeroclube, está no visual com o guardião 02, a marca de separação visual, Romeu. Perfeitamente, aguarde a transferência, Mike Juliette Romeu. Guarda para transferência, Romeu. O azul 91 está visual com a 17, tem condição de prosseguir para meus próprios. É, o controle copiou que está visual, é isso, azul 91? Afirmativo, está bonito. E já está visual com a cabeceira 17? Afirmativo. Assuma a navegação, autorizando a aproximação visual. Guarde transferência, azul. Aqui assumindo a navegação para a aproximação visual para 17. O Mike Jet Romeu já foi superado pelo tráfego do Guardião, está através do parque de Pituaçu para regressar. Muito bem, chame Torre 118-62, Romeu. 118-62, Jacarato, bom dia. Bom dia. We will call you back when we're ready to push back and engine starts. We're not quite ready yet. Thank you. Guardião 02 visual contínuo, pode chamar 9 minutos para pouso. Gente, Guardião 02, frequência livre. Livre, tá bom. 131 no Torre 118, decimal 612. 18 metros, obrigado.